Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Nós estamos no capítulo 8. Eclesiastes 12. Versículo 1 e 13 diz: Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O capítulo 8, o título é: Decida viver com honra. Eu irei ensinar-lhes a honrar a autoridade e a viver com responsabilidade. Jesus teve discípulos por todos os povos e todas as nações. E esse é o nosso chamado eterno e privilegiado. Por isso, a evangelização mundial e a formação bíblica deveriam ocorrer entre as nações, nas ruas e em casas, das nossas próprias famílias. No entanto, como mencionado anteriormente, em alguns lugares da América, entre 80 e 90% das crianças abandonam a fé de seus pais, uma vez que atingem a idade adulta. Neste ritmo trágico, as 50 milhões de crianças que estão crescendo na igreja hoje deveriam menos de 7 mil daqui a 10 gerações. Deveriam ser 7 mil daqui a 10 gerações. Isso, infelizmente, ocorre quando as famílias cristãs são chefiadas sem uma mudança radical na lideração, na liderança e na direção. Mas se os pais aprendessem a conquistar os corações dos seus filhos e netos, treinando-os fielmente, como Deuteronômio 6 ordena, esses dados mudariam significativamente pelo processo da formação de discípulos. Acompanhe esse raciocínio. Se você e sua esposa tivessem dois filhos e ensinassem eles a viver para Cristo com fidelidade, e ambos criassem mais dois filhos para viver da mesma forma, aquelas mesmas 10 gerações poderiam gerar mais de 1.000 cristãos. Isso apenas em uma família. Se houvesse quatro filhos ao invés de dois. Em cada família, o total passaria para 260 mil. 6 crianças em cada geração significariam mais de 10 milhões de seguidores de Cristo. Isso, mais uma vez, só na sua família. Isso é mais do que uma aula de matemática, isso serve para te lembrar de que a sua influência, para o bem ou para o mal, é tão poderosa que dura muito mais tempo do que os anos que seus filhos passam sob seu teto. Entenda que quando você fala com seus filhos, você está falando com seus tataranetos também. Assim, quando as escrituras dizem para você ensinar a palavra aos seus filhos, prontamente, assentado em sua casa e andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, Deuteronômio 6,7, as ramificações são extremas e extensas. Criar filhos que amam o Senhor é um verdadeiro divisor de águas. E mesmo seus filhos estão crescidos, ou se já não moram mais com você, comece a orar por eles agora e você atingirá seus netos também. O que e como devemos ensinar aos nossos filhos? Segundo a Bíblia, há outro elemento importante além do amor, que devemos intencionalmente ensinar e usar como exemplo aos nossos filhos e netos: a instrução. para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. Deuteronômio 6:2. Se eles vão estudar, conhecer, obedecer e seguir a palavra de Deus em suas vidas, devemos ensinar-lhes a temer ao Senhor. Amor, verdade e temor respeitoso andam de mãos dadas. O temor de Deus. Deus é amor, mas ele também deve ser temido. O temor ao Senhor é sagrado, sinônimo de respeito e santa reverência a Deus, que nos faz levá-lo muito, muito a sério, percebendo que ele é onisciente, onipotente, e tem nossas vidas, nosso universo, nosso julgamento e nosso destino eterno em suas mãos. Temê-lo é ter consciência de sua autoridade sobre nós e ter ciência de que não podemos fazer o que quisermos sem reais efeitos colaterais ou consequências. Como resultado, temer ao Senhor mantém os desejos e as vida de uma criança e de um homem sob controle. Temer ao Senhor transforma nosso pensamento. É uma bênção e uma proteção para nós que nos faz vigiar o que dizemos e nos ajuda a tomar decisões sábias sobre o que fazemos. O temor motiva uma pessoa a não roubar, a não ser promíscuo, nem abusar de seu corpo com drogas e álcool, porque ela sabe que um santo Deus está cuidando dela em todos os momentos e que ele vai julgá-la um dia por suas ações. O rei Salomão disse que, pelo temor ao Senhor, os homens se desviam do pecado. Provérbios 16:6. É uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Provérbios 14, 27. Portanto, não pense nisso como um fardo ou uma nuvem escura de medo que toma todo o divertimento da sua vida. O temor a Deus, na verdade, afasta de nós os outros medos. No temor do Senhor, afirme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. Provérbios 14, 26. Ele não apenas nos afasta de cargas negativas, ele abre as comportas para as bênçãos positivas do Senhor. Primeira, a sabedoria, conselhos e compreensão começam com o temor do Senhor. Provérbios 8:1. Riquezas, honra e fertilidade são consequências do temor ao Senhor. Provérbios 8, 17 a 19. Seus frutos são humilde e o ódio apropriado do orgulho e do mal. Provérbios 8, 13. A presença, a provisão e as bênçãos de Deus são garantidas àqueles que o temem. Salmos 34, 9. Temer a Deus realmente nos ajuda a desfrutar melhor da vida e viver mais. E Salmos 34, de 11 a 14, diz: Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e siga-a. O temor ao Senhor impacta as gerações futuras e mantém a nós, as nossas famílias, envolvidas em ações que nos levam a bens. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Salmo 112, 1 e 2. É por esta razão que devemos pedir a Deus em oração para nos ajudar a desenvolver um forte temor em nossas vidas e em nossas crianças. Ensinar-lhes a temer a Deus irá prepará-los para viver com sabedoria e sucesso. Portanto, ensine-lhes a levar Deus a sério, para que eles saibam que Deus é onisciente e estará sempre os observando. Provérbios 15, 3. Que eles irão colher o que plantarem, Gálatas 6, 7. Que ele vai julgá-los no dia do juízo, Romanos 14, 12. E que ele recompense aqueles que o buscam e o obedecem, Hebreus 11, 6. Temê-lo, assim como amá-lo, é algo muito, muito bom. E à medida que esse sentimento de respeito cresce em nós e em nossos filhos, o nosso amor por ele equilibra-se com o nosso temor, o que naturalmente conduz a algo que faz muita falta em nossa sociedade hoje em dia. Algo que cada um de nós, enquanto homens, deseja profundamente recuperar e restaurar. Esse algo que falta chama-se honra. Honra. Há alguns anos, os homens apertavam suas mãos ao selarem um acordo, e bastava isso para manterem a palavra. Ser honrado era importante, e eles levavam isso a sério. Isso não quer dizer que as pessoas em gerações passadas eram perfeitas em tudo. Mas quando a influência cristã era a norma, eles eram mais conscientes em relação à importância de ter uma reputação de homem honesto e respeitável. Eles valorizavam a honra. Quando você vê uma fila de soldados em posição de sentido, todos usando uniformes em bom estado e com aquele semblante de decisão em seus rostos, algo acontece dentro de você. Esse comportamento aumenta o sentimento de honra que você sente por seu país e por sua bandeira. Aqueles homens estão prontos para defender, lutar e representar sua nação. Eles são disciplinados e treinados e compreendem a necessidade de cumprir as ordens e de cumprir o seu dever. A confiança no caminhar deles e força em seus modos. Eles exalam honra, e isso faz com que os que rodeiam sintam vontade de juntar-se a eles e levar seus próprios níveis de respeito. A honra faz um homem se erguer. Caminhe de cabeça erguida, encontre graça, faça-se notável rapidamente. Viver com honra significa adotar um padrão mais elevado, significa colocar-se acima da situação atual e refletir um sistema de valores maiores do que você enquanto indivíduo. Tratar-se de manter sua palavra, estimar as outras pessoas, evitar os atalhos que prejudicam a sua integridade e concentrar-se em seus deveres com disciplina. É mostrar respeito e manter sua posição de honra, independente de como as outras pessoas ao seu redor estão se comportando. Os pais devem aprender a transmitir essas mesmas qualidades aos seus filhos, para que eles também saibam o que significa viver em santidade e honra diante do Senhor. Quando os filhos entendem que foram criados por um Deus poderoso, que os conhece pessoalmente e deseja fazer deles instrumentos para a sua glória, este conhecimento acrescenta honra e propósito a cada parte de seus corpos. E quando você ensina os seus filhos a tratar Deus e todas as pessoas com grande respeito e honra, você permite que eles sejam muito respeitados e honrados, além de mais influências. Um jovem honrado mantém a sua palavra e cumpre com a sua responsabilidade. Ele aprende a ceder seu lugar para os idosos e a evitar a imoralidade, e a se comunicar com clareza. Uma jovem honrada sabe ouvir com atenção, vestir-se modestamente e falar com respeito e graciosidade. Nós incutimos isso em nossos filhos pela formação do caráter e ao ensinarmos as regras básicas do convívio em sociedade. A honra é fascinante. Ela não impõe respeito, mas rapidamente o conquista. O temor por fundamento nos fundamenta e a honra nos inspira. Nós aprendemos e vemos esses valores em ação em nosso relacionamento de autoridade com nossos filhos. Vou ensinar-lhes a honra. Perdão. Vou ensinar-lhes a honrar a autoridade. Ninguém gosta de ver um carro de polícia pelo espelho retrovisor, mas se você está em alta velocidade ou cometendo qualquer outra infração no trânsito, você é o responsável por ele estar ali, porque ele tem autoridade sobre você. Se seu chefe te chama em seu escritório para brigar por algo que você tenha feito, você pode ou não achar que a bronca foi justa, mas ele é autoridade e você deve respeitá-lo. Todo o conceito da autoridade vem de Deus. Autoridade terrena é uma ferramenta para pôr ordem e nos manter responsáveis e respeitáveis, para honrar o bem e punir o mal, Romanos 13, de 1 a 4. Autoridades na terra ajudam a nos manter atentos à sua autoridade eterna e superior e a nos preparar para o dia em que estivermos diante dele em julgamento. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que inclina todo o seu querer. Provérbios 21. Assim como Deus pode tocar o coração de qualquer pessoa e pode substituir um líder a qualquer momento, devemos, como Jesus, nos submeter às nossas autoridades humanas, mesmo com todas as suas imperfeições, sabendo que Deus a usa para realizar seus propósitos. João 19, 11. Só não devemos obedecê-las quando elas nos levam a desobedecer a Deus e pecar. Atos 5, 29. Autoridade superior fica acima delas nesse ponto. Tanto Romanos 13 quanto Hebreus 13 nos falam sobre a importância de compreender e obedecer às autoridades que Deus colocou em nossas vidas. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus e potestades há. Foram ordenadas por Deus. Romanos 13, 1 a 2. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Hebreus 13, 17 a 18. Notem que as Escrituras não dizem que devemos obedecer apenas quando concordamos com seus julgamentos. Elas simplesmente dizem para nós nos submetermos à autoridade. E quem quer que se rebele não está se rebelando contra o indivíduo, mas contra o próprio Deus. Então, se uma pessoa em posição de autoridade faz mau uso do seu poder, esteja certo de que ela vai ter que prestar contas por suas próprias ações a uma autoridade superior a ela. Essa pessoa é mais responsável perante Deus porque ela deve responder não só por seu próprio desempenho, mas também por aqueles que estão sob a sua liderança. Isso é algo que alguém na posição de liderança jamais pode se esquecer, pois ter uma autoridade é um assunto, ser uma autoridade é um assunto muito sério. Na verdade, em uma abordagem bíblica, você não deve apenas mostrar respeito às suas autoridades. Você deve realmente querer que os seus líderes tenham sucesso e deve estar sempre pronto para ajudá-los a cumprir seus papéis com competência. Seus empregadores, pastores, policiais, funcionários, você será para eles como um suspiro de ar fresco, dando-lhes confiança e ajudando-os a vencer. Então, se eles tomarem decisões insensatas, respeitosamente recorra a eles e ore, e mantenha uma atitude cristã de honra, mesmo quando você discordar. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. É assim que devemos agir com os que estão acima de nós, com a consciência limpa, de maneira respeitosa. Não apenas por temor a Deus, mas como um testemunho e um exemplo para nossos filhos. Desse modo, nossos filhos provavelmente irão adotar nossa postura com relação à autoridade em suas próprias vidas. Quaisquer que sejam os padrões que estabelecermos para eles, esses padrões serão usados para educar seus próprios filhos e assim por diante. Como tudo na vida, a autoridade deve ser interpretada pelo ponto de vista bíblico. Nós e nossos filhos falhamos quando não deixamos levar apenas nos, quando nós nos deixamos levar apenas por sentimentos e quando nós apavoramos ao invés de confiar em Deus e recorrer à sua palavra para obter sabedoria, orientação e direcionamento. Nós somos sua criação e é nossa responsabilidade tanto amá-lo quanto temê-lo. Nossas vidas, portanto, não são em função de nossos planos, desejos e opiniões. Não estamos aqui para satisfazer nosso próprio prazer e preferências, mas para satisfazer a Deus. Famílias se degradarão se não levarmos questões como essa das autoridades, a suprema autoridade da palavra de Deus e de seus propósitos para nós. Quando você ensina seus filhos a honrar a autoridade, você está ensinando a melhor forma de honrar a Deus. Pense no exemplo de honrar a autoridade que você está deixando aos seus filhos. Quando está em casa, como você fala sobre as autoridades do trabalho e na igreja? Os teus filhos te ouvem falar sobre o governo ou representante eleitos? Mesmo discordando deles, sua atitude é respeitosa? Eles te veem orar por suas autoridades? 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Como eles veem você reagir a assuntos como o limite de velocidade e o papel da polícia? Suas atitudes condizem com o que Deus prega sobre o papel da autoridade em nossas vidas para o nosso benefício? Dizem que o que os pais permitem com moderação, seus filhos fazem em excesso. Assim, cada geração de pais deve seguir esse ensinamento. Não somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do seu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e os filhos dos teus filhos. Deuteronômio 4:9. E deve também não se esquecerem das obras de Deus, mas guardarem os seus mandamentos. Salmo 78, 7. Portanto, obedeçam às autoridades em sua vida, como ao Senhor, e ensine seus filhos a fazer o mesmo. Para o Senhor, fazendo isso, você terá a obediência deles. Mas se você não ensinar-lhes a respeitar autoridade, e se eles perderem o respeito por você, toda a sua influência e tudo que vem com ela vai se perder. O Ra, a autoridade, é uma característica de homem piedoso e seus filhos. Mas como incutir honra em seus filhos? Como ensiná-los a respeitar sua autoridade como pai, bem como a de outros líderes? Deixo hoje esse áudio para meditação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.